Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jason Academy. Eu sou o Jason, seu guia nessa jornada pelo inglês, e hoje temos um episódio super especial para vocês. Estamos no sexto episódio da nossa série, e vamos focar em algo extremamente útil, inglês para viagens e situações do dia a dia. Oi, Jason. Oi, galera. Eu sou a Ana, professora convidada para este episódio. E tô super animada para compartilhar algumas dicas valiosas sobre pronúncia e conversação prática em inglês. Jason, que ótimo ter você aqui. Conversação e pronúncia são dois aspectos que muitos estudantes brasileiros têm dificuldade, não é mesmo? Exatamente, Jason. E quando viajamos para países de língua inglesa, essas habilidades se tornam ainda mais importantes. Então, por onde vamos começar hoje? Vamos começar com algo básico, mas fundamental. Saudações e apresentações. Muitas vezes, os brasileiros têm dificuldade com a pronúncia do TH em inglês. Por exemplo, vamos praticar a palavra thank. Repita comigo. Thank. Excelente ponto, Jason. Para o som TH, a língua deve ficar entre os dentes, produzindo um som que não existe no português. Vamos praticar. Thank you. Think. Three. Notem a diferença entre o TH sonoro, como em the, e o TH surdo, como em think. Perfeito, Ana. E agora, que tal ensinarmos algumas frases úteis para quando chegamos em um aeroporto internacional? Ótima ideia! Quando você chega em um aeroporto, frequentemente precisará passar pela imigração. Vamos praticar. I'm here on vacation. Pronuncia lentamente. I'm here on vacation. Repitam, pessoal. I'm here on vacation. Prestem atenção na pronúncia do here. He-er. Não é here, é here. Com um leve som de I seguido de er. E quando perguntarem quanto tempo você vai ficar, você pode responder. I'm staying for 2 weeks. Pronuncia lentamente. I'm staying for 2 weeks. Outra situação comum é pedir informações. Vamos praticar. Excuse me, where is the nearest subway station? Pronúncia perfeita, Jason. Notem que em where, o H é mudo. Não pronunciamos where, mas sim where. E cuidado com a pronúncia do R em inglês, que é bem diferente do nosso R em português. Agora vamos para uma situação super comum em viagens. Fazer reservas em um hotel. Como você pediria um quarto, Ana? Isso é essencial. Você pode dizer, I'd like to book a room, please. Isso é, eu gostaria de reservar um quarto, por favor. Observem o som do O em book. É um som curto, quase como U em português. E se quisermos especificar o tipo de quarto, podemos dizer, I need a double room with a view. Excelente, Jason. Agora vamos falar de restaurantes. Quando você vai a um restaurante, como pede uma mesa? Uma frase muito útil é a table for two, please. Percebam a pronúncia do A, que é mais aberto, como um A. E para pedir a conta, vocês podem dizer could I have the bill, please? Nos Estados Unidos, eles usam mais check em vez de bill. Ótima observação, Ana. Falando em diferenças regionais, há algumas palavras que mudam dependendo se você está nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Por exemplo, elevator, nos Estados Unidos, e lift, no Reino Unido. Exato. E também temos subway, Estados Unidos, versus underground ou tube, Reino Unido. E não podemos esquecer bathroom ou restroom, Estados Unidos, versus toilet ou loo, Reino Unido. Agora vamos praticar um mini diálogo de uma situação de compras. Eu começo. Excuse me, how much does this cost? It costs £15.99. E se você quiser pedir um desconto, pode dizer, is there any discount on this item? Muito bom. E para pagamento, can I pay by credit card? Notem a pronúncia do pay, que não é pay, mas sim um som de ei prolongado. Perfeito. Agora vamos pensar em emergências. É importante saber como pedir ajuda. Por exemplo, I need help. Ou, mais específico, I need a doctor. Excelente ponto, Ana. E para perguntar onde fica um hospital, Where is the nearest hospital? Notem o som do H em hospital, que é aspirado. E não podemos esquecer de como perguntar direções, certo? How do I get to the beach? Cuidado com a pronúncia de beach, para não confundir com outra palavra parecida, mas com significado bem diferente. Muito importante esse alerta, Ana. Vamos praticar mais algumas frases úteis para turismo? Por exemplo, I'd like to visit the museum. E para perguntar sobre horários, what time does it open? Ou, is it open on Sundays? Excelente! Pessoal, vocês perceberam como a pronúncia correta faz toda a diferença na comunicação? Por isso é tão importante praticar. Com certeza. E lembrem-se, não tenham medo de cometer erros. A comunicação é mais importante que a perfeição. O importante é se fazer entender. Que tal darmos algumas dicas finais sobre como melhorar a pronúncia e a fluência? Claro! Minha principal dica é: ouçam podcasts em inglês, assistam séries e filmes com legendas em inglês. Imitem a pronúncia dos nativos e pratiquem em voz alta. E não esqueçam de baixar aplicativos de conversação, participar de grupos de intercâmbio linguístico online ou até mesmo contratar um professor particular para sessões focadas em conversação. Sim! E uma última coisa muito importante. Aprendam a pedir para a pessoa falar mais devagar se não estiverem entendendo. Could you speak more slowly, please? Could you speak more slowly, please? Isso é super útil. Perfeito, Ana. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Jason Academy. Espero que tenham gostado e aprendido coisas novas para usar em suas viagens ou situações do dia a dia. Foi um prazer participar, Jason. E lembrem-se, ouvintes, a prática leva à perfeição. Continuem praticando sua pronúncia e conversação todos os dias, mesmo que seja por apenas 10 minutos. Exatamente! No próximo episódio, vamos falar sobre expressões idiomáticas e gírias em inglês. Não percam! Até lá, continuem estudando e praticando. Um grande abraço e see you next time! See you next time, everyone! Tchau, tchau!